Desculpamo, espero que compreendo o motivo da minha ausência. Mas sempre que eu posso, eu marco presença. Escolhi fazer a arte, impor a minha independência. Produzir, a compor, a gravar a minha essência. Essa falta de tempo faz minha vida ser completa. Não é que eu te amo menos que a cultura ou vice-versa. Mas quando tu chama pra dançar, eu vou. Nunca deixei faltar amor, seu pá perfeito na boa ou no caô. Diz que eu sou caso perdido, seu melhor amigo. Quando dançamos juntos, conhecemos o desconhecido. Visitamos o paraíso, eu nunca falei isso, nega. Mas é em você que eu me inspiro. Quando rebola, me tiro, suspiro. Respiro, seu cheiro pira. É por isso que eu piso liso, pra não perder o que eu valorizo. Sei que fica triste quando eu parto com saudade dos meus beijos. Sexo, carinho, abraço. O amor tem um jeito que nos convém. Dois pra lá, dois pra cá, desse jeito nós se ajusta, hein? Quando eu parto, eu deixo saudade e sinto também. É que na pista tem uns bugs pra resolver, que é inevitável. O amor tem um jeito que nos convém. Dois pra lá, dois pra cá, desse jeito nós se ajusta, hein? Quando eu parto, eu deixo saudade e sinto também. É que na pista tem uns bugs pra resolver, que é inevitável. Várias tretas, olha que vagabundo, criticando os trampos, respondo quanta pergunta. Quem tá te perguntando, cada um com seu corre, mano, sem perder a linha. Vagabundo por grana, tá correndo de calcinha. Terror de boca, espeta, bobão, tô suspendendo o balão. Cada um com seu cada qual com seu blindão. Fala do passar mão, é fato, nome na boca de otário. Glândula fecha, indigestão no ato. Esses moleque novo, tá enfiando no cu, juízo. Fui falar com um palhaço e outro do circo. Só que palco bate João, também vai bater vestes que batatinha. Quando nasce uma criada, logo frites. Silêncio quando chega no receita, mais que flow. Solta registrando o que eu sinto, métrica repetida na batida do coração. Fela, motivo dos playboy, fala esse moleque quebra. Requebra o merda, essa é a hora. Quero ver quem tá comigo e quem não tá, se mostra agora. Se correr meu bonde em pena, se ficar meu bonde em torta. Postura define homem de criança, não aguenta, não bota teu peão na roda. Chora. Eu só acho que quem muito acha viver é incerteza de nunca saber. E se a verdade for ilusória e a certeza não for absoluta. Vivo a vida e a vida me vive, não temo uma morte, não quero morrer. E tenha certeza que eu digo a verdade, essa porra envolve a minha conduta. Tô pra cobra dívidas, quem deve tá fudido. Tá fudido, se mexer com minha coroa e meus amigos. Caô, se resolve na rua, revoltados de internet. Não passam de Luan Santanas achando que são Tupac. Só observo, quem fala o dobro não faz metade da metade. E bota a culpa no progresso de quem tá fazendo. Reconhecimento e fama são duas coisas diferentes. E se torna iguais aos olhos de quem vive se doendo. Vejo parasitas aproveitadores, peço pai misericórdia. Seres clichês, invejosos, responsáveis por discórdia. Atrito, desunião, dessentimento, inimizade. Só desgraça dos outros alimenta tua felicidade. Altruísmo é quase um pecado, quero paz, mas guerra é guerra. Duvido de qualquer ser que tenha vida nessa terra. Cético, sou o tipo que pra acreditar precisa ver. E antes de sair fudido o braço, boto pra fuder. Pelo BTT, Clayton e Marte Júnior numa track. É o terror dos bandacine que quer ser os fodão do rap. E no punchline jogo pra esses bando de comédia, puxa rédea. Se a sua lei é alerta vermelho, pra muitos causa tragédia. E que caque na Imbel, 9mm entre o inferno e o céu. De onde eu vim, o padre é Miguel. Terra onde todo menino é um réu. Cuidado Caim, não vim ser Abel. Inveja só mato, invejoso pra tuas mandingas. Eu tenho minha fé, peço mais pesado que de ouro gordo. Não adianta gritar que é ruim, não vivi a realidade. Cê não vai cantar que é crime, só viu arma na sessão da tarde. Nesse mundo pura crueldade, busco minha paz fixando horizonte. Já vi monge vira monstre, já vi monstro vira monge. O que eu vejo é muito flow, metralhando merda. Mais emocionados de internet querem ser radicais. Sem um pingo de talento, eles tentam mais. Malandro é malandro, mané é mané. Tem gente tentando ser o que não é. Vim pra falar a verdade, dispenso tuas ladainhas. Adoram criticar panela, esperam convite pra tá na cozinha. Pega teu bonde, forma teu clã. Se conforme espírito opaco, e se não querem fechar contigo, é porque ninguém quer louco fraco.